Vai chegando, pegando o tabaco de qualquer jeito. Entrando no terreiro de qualquer forma. Não é bem assim não, rapaz. Vai vendo. Vai pensando que dá bom do lado, rapaz. Cheio de autonomia quando chega no congado. Entra sem pedir, pedindo pra ser respeitado. Pega na tabaca e vai tocando tudo errado. Diz que é habilidoso, mas se esquece é do sagrado. A cultura são eles, quer democracia. Quer se misturar, mas sem perder hierarquia. Vai na academia, festa hoje é batizado. Graduação tem cor, mas o cordão tá muito caro. Não anda mais a pé porque a parcela do aluno preto paga o carro. Atualizado, contemporâneo. Uraneado, regional com vale tudo. Angola com chachado. Mestrão de capoeira e pastinho, eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Então, sai pra lá, playboy. Nós é camaleão da seca. Não te pertencemos, tacamos brasa em pimenteira. A escola do sofrimento é distante, a ti não condiz. A verdade de milhões tá na história sem giz. Falo logo, pertenço quando não te pertenço. É pretensão de estranhos querer dizer o que penso. Essa é nossa caça de avatar. O sol de cá não vai brilhar. O falso que atravessa a ponte pra arrastar. É só rasteira e pé nos ai. Nós é Blade, Shaku e Axé, não falta no mais. Sim, sim, eu carai, nossa luta vai além do gueto. É natural desde o berço, cês fudei e rouba preto. Só que nos becos seu brilho não vinga os guerreiros. Ainda resiste o pesadelo, demo pé do cativeiro. De K, HK e rima, pensamento e disposição. Tá feita a patota dos monstros pra missão. Dono da dor dos outros, eu sou o povo. E cê não faz mais nós de bobo. Dono da dor do povo, eu sou nação. Denunciando o ladrão. Larga minha música, larga minhas tranças. Larga dos terreiros e deixem as crianças em paz. Eu não pertenço a você. Eu não pertenço a você. Eu não pertenço a você. Bota o pé na terra e faz vexame no terreiro. Vai na Universal e desce o pau em macumbeiro. Na roda de samba se titula partideiro. Mas antes declamava que era o som de maloqueiro. Foi bebê do blues, se apaixonou por soul. No clube house dançou do funk e fez outra vertente. Copiou o solo bem menor de Jimi Hendrix. Entende? Otário porque Elvis foi racista. Antes desses cuos preto transbordava a pista. Calça de lista, black chapisca, baixo de pau, solo de voz, de James Brown. Tentou dançar, não foi igual. Imagina não, se apropria e fala mal. Mundo preto, imensidão, não tem ancestral. Aguardando o portão. No templo católico, entrou com a cruz na mão. Pediu pra Santa Preta pra curar a contradição. Se pedido for alcançado, vai cair em devoção. Toma sal no Ceará, fazer dread em Maranhão. Depois volta pra São Paulo, falando que é negão. Ha, vai pensando que bom, é só pros irmão que tem tradição. Função. Dono da dor dos outros, eu sou o povo. E cê não faz mais nós de bobo. Dono da dor do povo, eu sou nação. Denunciando o ladrão. Larga minha música, larga minhas tranças. Larga dos terreiros e deixem as crianças em paz. Eu não pertenço a você. Eu não pertenço a você. Eu não pertenço a você. E deixe a minhas crianças em paz. Tuane, Tawane, Ayan, Setembo, Adangara, Futuro. Isso aí, moleque. Isso aí, menina. Deixe minhas crianças em paz. Kaique.